seus braços, o seu cansaço e pode entrar nos meus abraços, os seus fracassos quero apagar. Estou sentindo a mesma sede daquela hora em que nos vimos, nós dois sentimos o amor, senhora. Noite linda pra gente se querer. Noite feita de amor e prazer. Noite gente se querer. Noite feita de amor e prazer. Vamos fazer do nosso encontro a nossa festa, sem ter amigos pra escutar nossa conversa. Deixe cair o seu corpinho em minha cama. A noite é nossa, mas é tão curta pra quem se ama. Noite linda pra gente se querer. Noite feita de amor e prazer. Noite linda pra gente se querer. Noite feita de amor.